respeito diante dos olhos e mente mantenho a cada dia que passa, mesmo que não se passasse. Se eu acreditasse em tudo que fala, não diminuiria meu empenho. Eu só preciso ser inocente o suficiente pra acreditar no quinto andar. Eu preciso de um dia de trampo, fim de semana no campo e depois voltar pro meu lar. Eu preciso pedir a Deus pra ser mais humilde, pra não ter que fazer como Hollywood. Eu prefiro viver na graça de um dia de ações de graças, idealizar meus sonhos na praça, independente do efeito que faça. Tanto que seja positivo, eu nem preciso dizer porque sou preciso só pra me deixar emotivo. Nem preciso de aditivo no que eu falo, pois sempre no final é motivo pra arrumar treta comigo como se eu fosse nocivo. Eu não preciso ser explosivo, ao contrário, eu prefiro ser como o mar calmo. Embora ninguém se lembre, uma vez por semana é indispensável a leitura de um salmo. Eu não preciso de casa de luxo, nem de filho no bucho da mina dos outros pra dizer que sou ativo. Na verdade eu não preciso de nada disso, eu só preciso agradecer por mais um dia passado e ainda tá vivo. Fazer cara feia e tomar dura não é disso que eu preciso. Não me amarro e correr de viatura não é disso que eu preciso. Ter uma arma na minha cintura não é disso que eu preciso. Reconhecimento pra minha altura talvez seja isso que eu preciso. Eu sou do tipo que anda depressa e pouco me fudendo pra suas intenções. Frequento outras dimensões, outras linhas de tensões. Tenho as minhas invenções, faço com as rimas inversões. Outros sonhos e ditões dos tipos bons. Não sou o primeiro dos heróis, não sou o último dos vilões. Não sou a única escolha nesse mas decisões, não sei as novas previsões. Tchau, não fica escondido, mas também não é o primeiro dos listões. Não costumo ir na alta sociedade, mas não preciso ir nos lixões. Não sei de tudo, mas só quero ver quem é que vai me dar lições. Dar lições, não caio em contradições. Para o meu destino eu mesmo traço, independente de treta ou rescisões de contrato. Sem contato, eu só preciso de cama e de um quarto. E só pra fazer o que faço e ter irmãos, os pais possam ser grato. Pra mim, o meu trabalho é sagrado e não me importa nem um pouco se seu tipo eu não agrado. Se não gosta, a única resposta é mantenha o meu CD lacrado e dê pra esse irmão do lado o sinal tá verde. Eu sei que Deus está comigo, então quem é que tá com eles? Se você é um dos meus, então o que você é deles? Fazer cara feia e tomar dura não é disso que eu preciso. Não me amarro e correr de viatura não é disso que eu preciso. Ter uma arma na minha cintura não é disso que eu preciso. Reconhecimento pra minha altura talvez seja isso que eu preciso. Eu tenho amor que viso após um beijo, lindo sorriso. Paz que preciso enquanto rimas pressa. Diferente a quem expressa humildade, a parte final do teste. Que você se arrepende em ter se descuidado por apenas um segundo. Surpreso que alguém ainda insista, ainda tente resumir em palavras que é o mais foda do mundo. Criatividade jogada à prova, comprova e prova alguma coisa antes das canções por mim compostas. Que coisa é essa? Mal feita? Nem refrão tem, nem por isso os camaradas me viram as costas. Feliz com o que tenho, mesmo pouco aos olhos famintos. Venho em busca do melhor desempenho em relação às apostas. Decepção injusta que desconheço. Amigo não é só aquele que avisa, que bate palma pra aquilo que você improvisa. Cumprimenta, enquanto visa, visa roubado. Ameniza o riso da brisa ou simplesmente em sua vida desliza. Quem aguenta? É sim aquele que está ao seu lado no momento em que você mais precisa. Tive pai que me criasse, mas isso nunca impediu que eu escutasse. Meu filho, tome cuidado onde pisa. Só preciso cantar o que sinto, afinal mais que o quinto. Amor à vida me incentiva a escutar meu coração, mesmo que isso irrite os trouxas que alto se valoriza. Compreendo quem se irrita, contando quase ninguém acredita. Rap feito nas coxas, puxa vida, nem sempre a voz da razão fica ao lado de quem só imita. A quem simpatiza, o que é meu é meu, lição número um. Pra quem evita é cair na sequela e ver aquela que ama somente dia de visita. Fazer cara feia e tomar dura não é disso que eu preciso. Não me amarro e correr de viatura não é disso que eu preciso. Ter uma arma na minha cintura não é disso que eu preciso. Reconhecimento pra minha altura talvez seja isso que eu preciso.